Hoje vão chegar em casa, a paixão vai criar asas. Dentro de mim, quero um pouco de amor. Vou gemer sem sentir dor. Te amar assim. Hoje vou ser atrevido, fera solta, bandido do seu amor. Hoje vou ser provocante, o mais filho dos amantes. Te amar assim. Hoje eu vou ser sua vida, fantasia.